No, the small nugget. Federal 9970, táxi via Alfa Kilo para o pátio 3, quando lá dentro do sinalizador, Federal 9970. Por gentileza, ao estacionar, faça um cheque no equipamento rádio, por gentileza, a intensidade é muito baixa, o Federal 9970. Sábado, 5808 já pronto para o DAC com 4-0 a bordo, 5 horas e 20, alternando galhão. 5 horas e 5 de autonomia? Afirmo. Afirmativo, WebJet 5808, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, primeira direita. Quando lá pronto no ponto de espera, chama 2-8-9-5, altímetro agora 1-0 no 1 no bom voo. Bora 1-0-1, no táxi autorizado pela direita, ponto de espera vai chamar 2-8-9-5. 8-0-8. Solo 3-8-9-0 para o Pulibeck na posição 9. 3-8-9-0-9 é o portão coordenação. Equipe solo, reporte para o táxi. Para o táxi. 3-5-1-7 na escuta. Uno 7, Uno decolado aos Uno 5. Chama agora o controle Salvador, frequência 1-20-8. Tenha um bom voo, senhor. 208, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia. 508 está pronto, pode esperar da 1-0. Objeto 508 ali, mantém pista no 0. Aliás, pode ser, pista no 0. Rodando a decolagem, informando 3-0 na festa da El. Após o mesmo direto político. Você pode levar na prova de lei da 3171? Autorizado. Sempre. 3153. Autorizado final do procedimento de LS, exibição no 0. Desça para 2 mil pés. Altimetrou no 0 no 1. Reporte estabilizado. 3111. Reporte para estabilizado. Final de LS. Voador na Solo Salvador, bom dia, voo 1642, informação Foxtrot, autorização. 1642, Foxtrot, informação em curso, confere, portão é o 05, pronto para cópia, nível 390 para Recife. Prossiga, nossa cópia. 1642, Salvador Recife, autorizado nível de voo 390. A rota é o Bruisk 58. Decoladão no zero, primeira curva à esquerda. Perfil da saída Puca com transição Caju. 5141 é o transponder e o controle em 120-8, o 1642. Autorizou Recife, 390, vai para o Bruisk 58, decola 10 com curva à esquerda por Puca Caju. Transponder 5141, controle 1208, o 1642. Só confirmando a saída é Pucajamo, Jamo Caju, gol no 642-05 ao portão, reporte quando pronto para o especacionamento. Então, bom dia. É, Pucajamo, Jamo Caju, no 642. Web Jetson 8808, autorizado nível 340. Obrigado, 340. Então, 3890, por gentileza, os dados do táxi. Ativo 124 a bordo do 430, alterna a taxa. Firmativo, dados copiados, então 3890, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Uno e Índia. No ponto de espera, quando pronto, chama a torre em 118.95. O altímetro marca agora 10-11, então 3890. Bom voo, bom feriado. Obrigado, bom dia. Solo Salvador, alguém aqui até o dia. Alfa Yankee Hotel, confirmando? Positivo. Prossiga com a informação, Alfa Yankee Hotel, reboque. Alfa Yankee Hotel, posição 3 do pátio 3, solicitando autorização para reboque da nave para o Finger 1. Confirmando então a intenção, reboque do pátio 3 para o gate 01. Positivo. Sente, inicia o pushback no setor, em coordenação com a equipe da Infraero. Reporte para ingresso no pátio principal, o Alfa Yankee Hotel. Sente, obrigado. Falando 4201, posição 3. 4201 da Azul. Coordenação aqui para o solo, após passagem do aeroporto da TAM, a cauda que se dirige ao ponto de espera. Está livre no 03. Reporte para o táxi, coordenação aqui de solo azul 4201. Coordenação para o solo após a passagem do aeroporto da TAM, livre para o chileno, chamará táxi 4201. TAM 3171, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 351. 3325, bom dia. Estabilizado ILS X-Ray, tá 3153. 3153, torre 118, decimal 95. 295, obrigado. E formação em curso agora, entrará a Gulf, partida 0825 Zulu. A única alteração para Foxtrot é o altímetro, que agora marca no 011, 1011. Pronto, cópia o 360 Guarulhos, o gol no 607. Gol no 607, Salvador Guarulhos, autorizado em voo 360, decola da pista 10, primeira curva direita. Prefira a saída da El Leda após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pesulu no meio até Bravo, até Zulu após conforme rota do plano. 5143 no transponder, o controle 120, décima 8, gol no 607. Guarulhos, 0. Salve, Zona 0, permanente. Israel, Linda, Mansi, da Brinca, Amper, Comitia, Santé, Salva, Telmo, da Fora, 5146, Construção 208, é o gol. Gotejamento correto, posição remota, é 1 no 3, reporte quando pronto para acionamento pushback, gol no 607. Vai dar lá. Salvo no 804, não, no 0, foi acionamento. Gol no 804, portão é o 10, coordenação equipe de solo, reporte para o táxi. Já acionamento táxi. 3890, na ponta de 0, da 1 no 0, pronto. Sobreado 3890, mantém o ponto de espera. Gente, 3890, após a passagem do tráfego que pousa da companhia, a linha mantém pista no 0, 3890. Vamos pousar a nave da companhia, mas não, a linha mantém na 10, 3890. O no 642 é o solo? 642, prossiga. Tem previsão, pushback? Mais 5 minutos. Gente. O Alfa Yankee Hotel na escuta? Positivo. Alfa Yankee Hotel na escuta. Gente, mantenha a posição aí, a retaguarda do da aeronave da Total no pátio 3. Por gentileza. Ok. Zona 53 no solo aos 2,6. Libere a pista próxima à interseção à direita e chame solo em 1-2-1, decimal 9. Direita, 1-2-1-9, boa. Ribeirão Preto, azul 4201, confirmando? Ativo. 4201 da azul, autorizado o táxi até o ponto de espera da 1-0. Via Índia, no ponto de espera chama 2-3-8-9-5. O altímetro marca agora 1-0, 1-1 no bom gol, bom feriado. Autorizado o táxi via Índia, ponto de espera da 1-0, 2-1-1-8, principal 9-5, ajuste 1-0, 1-1, obrigado, bom feriado. Fala Salvador, bom dia, está 3-1-5-3. Está 3-1-5-3, bom dia, táxi via Alfa, mantenha a posição antes da táxi via Juliette, aguarde as instruções. Alfa mantém antes da Juliette, 3-1-5-3. 804 para o táxi, 164 abaixo, 3:50, Campinas. O 804, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1 e táxi Índia. No ponto de espera, 2-108-95, altímetro 1-0, 1-1, bom voo, bom feriado. Gente, via Índia, ponto de espera, 1895, 1804, obrigado, bom dia. Só se for agora, informação em curso é a Golf. A alteração altímetro 1011, 1091, TAN 3597, pronto para cópia. TAN 3597, Salvador, Brasília. Autorizado nível de voo 380, decola da 10, primeira curva à direita, pedida saída Arbol, após Arbol, voa direto, posição elefa, onde intercepta a rota Pesulu 17. 5144, transponde o controle 120, décima 8, TAN 3597. 320 para Salvador, 0 Pesulu, 1-4-4-0-8, só confirmando o destino Brasília. Destino Brasília. Correto. correto, reporte quando pronto para acionamento, pushback, o portão é o? 4-3-1-5-3. TAN 3153 dá passagem ao Bang da Gol, que se dirige ao ponto de espera após o tráfego via Juliette 612 e o portão TAN 3153. Passagem pro Gol após o TAN 612. A transmissão está passando interferência aí baixo. Interferência em? Agora melhorou, 100%. Grato. 3 em cima, pronto? Precisa, controle, passarei. Só confirmando qual a proa? Agora lotar, você não autorizar, bom? Apenas apresenta o na proa de ponto, na chegada a ponto. Ok, muito grato, direto ponte. E vai iniciar a descida para o 04 da correção, para 4.011. É. Uno 715, 1 minuto, cópia por gentileza. Uno 642 é o solo. 642, prossiga. É, tem um novo estimado para pushback? Na próxima, puxa essa lá dela. Sentigo no 642, coordenação aqui do solo, posição 05, reporte para o táxi. Reporte lá, 642. Alfim aqui, hotel, no aguarde da posição, liberação, aeronave. Afirmativo, Alfim aqui, hotel, estou ciente da liberação, porém temos uma movimentação no pátio 1, ok? Grande pátio. Como sua solicitação é reboque e não tem prioridade, infelizmente vai ter que aguardar no Pátio 3 ou foi em hotel. Ah, até temos uma janela aí. Ok. Uno 715, pronto para cópia. Uno 715, Salvador, Brasília. Autorizado nível de voo 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Perdida a saída Arbor, após Arbor Elefa, onde intercepta a rota Pesolu 17. 5150 é o transponder, o controle 120.8, Uno 715. Autorizado para Brasília, nível 360, cola da 10, curva direita, vai ter Arbor, da Arbor Elefa, a Pesolu 17, o transponder 120, 81, controle de Salvador, 17. Correto, 02 é o portão, é reporte quando pronto para acionamento, pushback. Portará para pushback, por favor. Vamos 150 Aracaju. 150 Aracaju, ciente 5594 da TRIP. Guarde de coordenação, por gentileza. 1804, vento 060 graus, 04 nós, ajuste no 01, autorizado a decolar, pista no 0, voo 1804. Se declarado, 0804. O trip 5514, pronto para cópia? Uno 804, decolado aos 35, chama agora o controle Salvador, frequência 120.8, senhor, bom voo. 208, Maria. Controle Salvador, bom dia, Uno 804. Uno 804, contato radar na decolagem, flu para o nível 360 na saída da El, após Leda direto Brito. É o Leda Bridge, 360-804. A 3890, chama agora o centro Recife, 125, decimal 4, alterna, 126, decimal 8, 5. Batista, decimal 8, 5, obrigado, bom dia. 1897, bom dia, informação em curso é Golf, nível 360 para Confins, pronto para cópia? Pronto para cópia. Voo 1897, Salvador Confins, autorizado nível de voo 360, decola 10, primeira curva direita. Perfil da saída da El, Leda, após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pizulu 16. 5152, o transponder, o controle 120, décima 8, voo 1897. 897, controle então autorizado nível 360 para Confins, com o plano de voo. Decola 10, curva esquerda, no perfil da saída da El, Leda, Bridge. Transponder 5152, o controle 1208. Só corrigindo, primeira curva à direita. Direita curva. 108, o portão é aposto quando pronto para acionamento. Pushback, voo no 897. 897, camarim. Salvador, da 3597, da 3597, é o número 2 no setor aguarda, por gentileza. É o estado? Solo para o táxi, voo no 642, 978 a bordo, 313 Natal. 3 e 13, autonomia? Afirmo. Autorizado até o ponto de espera da piscina 0 via Taxui Índia. No ponto de espera chama Torre 10895, altímetro no 011, no bom voo, voo no 642, bom feriado. Autorizado até o ponto de espera da 10 via Índia, lá chama Torre 1295, obrigado, bom descanso. O TAN 3597 ao solo, voltando. Coordenação equipe de solo, após o 737-800 da Gol. Se dirige ao ponto de espera para a cauda, está livre no 04, TAN 3517. Nossa, vou vai iniciar, 3514. Trip 5514, Salvador, Aracaju. Autorizado em voo no 50. Degoladão no 0, primeira curva à esquerda. Descida e saída Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. 5160 é o transponder e o controle opera em 120, 18, 35514. Ok, está autorizado 150 para Natanu, decolagem da 10 esquerda, e o Puca Jamo, após receber a partida, correto, o pátio 3 já após quando pronto para acionamento, pushback trip. Passarei 2223, autorizado a final do procedimento em LSX3, desça para 2 mil pés, altímetro no 011, reporte estabilizado. Puxa, vai descer para 2011, reportaremos. Azul 4201, chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. Recife 251, alterna 3325, azul 4201, bom feriado. Obrigado. Dando ainda para o ingresso no pátio principal, o Alfa Yankee Hotel. Excelente. Zona 642, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento 060 graus, 05 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, voo no 642. Prossiga. 22, existe algum problema com o dia aí da frente, a milha da sequência? A princípio, a saída Conde paga até o nível 90 devido às chegadas, mas nada impede que a gente coordene com o controle. Eu vou coordenar com o mesmo aqui para ver se há essa possibilidade, o 5514 da trip. Ok, se for possível, eu lhe agradeço. Trip 5514 é o solo? Então, alterando agora, perfil da saída Conde para Aracaju na Golf 677. É autorizada. Conde na Golf 677. Não por isso. Salvador, voo 607 para o Pushback. Ono 607, remota 1-3, coordenação aqui, pressão, reporte para o táxi. 223, chama agora a torre 1-1-8, décimo 9. 18-9-5, bom feriado, Edson. Igualmente. Décimo 8, senhor, bom voo. 208, obrigado, muito bom dia. 5973 modulou para o solo Recife, informação em curso é Golf 370, é o nível solicitado? Afirmativo 370, realizando uma CHG para 0900 Zulu. Bom, no 642, contato radar na decolagem, foi para o nível 390 na saída Puca, transição Caju. 390 Puca Caju, com no 642. Para cópia, a gente já paga. Tá bom, senhor, prossiga. Rio 5973, Salvador Recife, autorizado, nível de voo 370. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, perfeita saída Puca, transição Caju, Upper Whisky 58 é rota. 5156, transponde o controle, opera 120, 18, Rio 5973. Posição autorizada 370 para Recife, pista 10, meia-cuba esquerda, Puca, Caju, aerovia amplia,